Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta, aqui na Rua FM, nos 102.7 ou ainda em rua.pt. Abertura do programa de hoje a cargo de Manuel Fúria. Tem cuidado, rapariga, tem cuidado com a cidade, porque lá há muitos males, lá há falta de verdade. Tem cuidado, rapariga, tem cuidado com o amor, porque eu sei de muita gente que padece dessa dor. Soldado, foi para a guerra combater, mas no campo de batalha tantos homens a perder. A saudade está cansada de existir. Branca a noite, fica em casa, larga a ânsia do porvir. Branca a noite, fica em casa, larga a ânsia do Branca à noite, fica em casa, larga a ânsia do porvir. Acordes desse fado. O inverno é rigoroso, é difícil de rimar. Tranças pretas, lenço branco e a vontade de ficar. O teu pai, tão desejado, o mar não o vai trazer, nem o jogo da pedrada que se perde até morrer. A saudade está cansada de existir. Branca à noite, fica em casa, larga a ânsia do porvir. Branca à noite, fica em casa, larga a ânsia do porvir. Branca à noite, fica em casa, larga a ânsia do porvir. Manuel Fúria, Contempla os Lírios do Campo é o álbum que teve lançamento a 28 de janeiro e é com o próprio que continuamos, Contempla os Lírios do Campo. Manuel Fúria aqui no À Escuta, o tema que aí vem é uma versão de um tema dos velhos, chama-se A Minha Alma. A Minha Alma, uma versão dos velhos aqui por Manuel Fúria, neste Contempla os Lírios do Campo. Passamos para outra estreia aqui no À Escuta, falamos de O Martim em Banho-Maria. É este o nome do novo álbum, chegou às ruas a 4 de fevereiro, já teve direito a apresentações oficiais, é então em Banho-Maria para descobrir também aqui no À Escuta. Estou farto de tomar luz de água fria. Eu queria poder tomar. tenho com a Maria. Ouvidos de amigos esgotaram a benevolência e até o copo já cansou de ser confessionário. Olho para trás, está tão longe a adolescência. Eu já nem sei o que é fazer missionário. Ouvidos de amigos esgotaram a benevolência e até o copo já cansou de ser confessionário. Olho para trás, está tão longe a adolescência. Eu já nem sei o que é fazer missionário. Eu estou cansado de viver em constante anestesia. Prefiro ser cozinhado em banho-maria. Mas é certo que a paixão só aparece por magia. Eu queria era que tu me desses banho-maria. Os dias a passar não dão sabedoria. Preciso me lavar, dá-me banho-maria. Já estou farto de tomar luz de água fria. Eu queria era poder tomar banho-maria. Eu já nem sei se estar só é melhor que em má companhia. O que eu não dava para poder tomar banho com a Maria. Eu já nem sei se estar só é melhor que em má companhia. O que eu não dava para poder tomar banho com a Maria. É cansativa a abstinência que eu pratico diário. O amor é uma ciência que não está no meu glossário. Eu estou cansado de viver em constante anestesia. Prefiro ser cozinhado em banho-maria. Mas é certo que a paixão só aparece por magia. Eu queria era que tu me desses banho-maria. Os dias a passar não dão sabedoria. Preciso me lavar, dá-me banho-maria. Já estou farto de tomar luz de água fria. Eu queria era poder tomar banho com a Maria. Nada mais, nada menos do que Em Banho-Maria. É este o título do álbum de O Martins. Chegou às ruas a 4 de fevereiro. Tem apresentação no Porto, mais propriamente no Plano B, então no próximo dia 16 de março. Agora é a vez de um trabalho que já demos conta aqui no Ascuta. Falamos de Rua FM 10 anos. 10 anos que foram comemorados em novembro de 2012, do ano passado, e de um lado temos 10 anos, 10 concertos, do outro lado apresentamos 10 anos, 10 registros. A primeira parte resulta de concertos mais intimistas, intercalados com entrevista, aconteceram ao vivo a partir da FNAC da Guia, no Algarve Shopping, e foram transmitidos em direto aqui nos 102.7. O outro lado, referente aos 10 anos, 10 registros, reúne então temas de algumas bandas tocados ao vivo durante as emissões regulares aqui da Rádio Universitária do Algarve. É esta parte que vamos descobrir hoje. Vamos escutar três temas. Começamos com The Supervisor. Então é este Over and Out Broken Radios ao vivo aqui nos 102.7. Transmission shot before dawn, hands in position. Things always happen when you face backwards. Never get done, stomp is gracious. Transmission shot before dawn, hands in position. Empty buildings, mechanical failure, runway's clear. Approaching emergency light. Approaching emergency light. Approaching emergency light. Approaching emergency light. Some broken radio like was in a breeze. Keep catching me, coming for me. When some broken radios like was in a breeze. Keep catching me, coming for me. Catching me, coming for me. Catching me, coming for me. With some broken radios, with some broken radio, with some broken radio. Keep catching me, keep coming for me. Catching me, coming for me. Catching me, coming for me. Catching me, coming for me. Supervisor, passamos para Useless, aqui a apresentar-nos um formato completamente diferente. Eles que nos habituaram e tão bem a um concerto completamente explosivo, diga-se assim, aqui temos um outro lado mais calminho dos Useless. Então é este Golden Age neste registro dos 10 anos, 10 registros, duplo lançamento pelos 10 anos da Rua FM. Other sister or a brother, you're some place that I've known. Time, we made time stop, we made time stop, 'cause we know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. So help our hearts. Starts, we'll beat each other like body is to soul. So time, we made time stop, we made time stop. Back and forth time, back and forth time. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. So we swim towards love, I hope it finds us soon enough. So we swim towards the belly of love, I hope it finds us soon enough. This golden age for our golden love. This golden age for our golden love. This golden age for our golden love. This golden age, our golden love. This golden age for our golden. Falta apresentar mais um tema retirado deste 10 anos Rua FM. Vamos até ao querido Frankie Chaves. Thank you. Tem novo álbum já preparado para sair em breve, é o Slimmy. Há muito que não o rodávamos, diga-se assim, por aqui. O novo álbum está então a ser preparado para ser lançado neste 2013. Chama-se Freestyle Hearts. Aqui ouve-se já o primeiro single retirado deste futuro lançamento do Slimmy. Stranger than fiction, what was real today makes no sense tonight. This higher condition of what's pure and true, not what's wrong or right. Not lucid but confused, we're having self-conscious wars and battles. Cause we are on a mission, what's that must become much more alive again. Cause it feels like we are all made of glitter. We are all undercover. The world don't fail and the weaker. We're all going down the gutter. Excluded perfection, what was felt today has no meaning now. There's still hearts missed in action, nothing left to even try to care about. Not trouble but stupid, we have to get out of here, of this bubble. Cause we are on a mission, what's that must become us for alive again. Cause we are on this mission, it doesn't matter who's enemy or friend. Cause it feels like we are all made of glitter. We are our mistakes with no excess. We are all freedom fleeting. We are all undercover. De Slimmy, passamos para as Anarch Chicks, grande, grande, grande álbum a iniciar em grande este 2013, chama-se Really. Ficamos com duas de seguida. I'm gonna love you forever.